Ora, veja que problema você tem na sua vida. Quem quiser trazer uma constituição pode ajudar amanhã, inclusive. Uma constituiçãozinha. Se não quiser trazer, são poucos os artigos que você precisará. 59 em diante, que trata de processo legislativo, alguns detalhes. E 37 em diante, trata de princípios e algumas normas sobre serviço público. O resto é detalhe. Você tem uma norma. Norma que, de fato, regulamenta a sua atividade, regulamenta criando alguma liberdade, regulamenta determinando que você faça alguma coisa ou permitindo que você faça alguma coisa. Mas você tem dúvida, porque essa norma, ela tem cara de ser inconstitucional. Ela tem cheiro de norma inconstitucional. Ela tem cor de norma inconstitucional. E você ouviu um cara dizer que há uma hierarquia entre normas, você pegou um livro e leu que havia uma hierarquia entre normas, e lá dizia que uma norma inconstitucional, ela não pode gerar efeitos. As teorias sobre validade de norma, os livros fazem crer que a forma como legislamos, a forma como organizamos o Estado é fruto de um grande debate, de uma ótima ideia, de um esforço intelectual formidável, que faz com que a forma como nos organizamos hoje é a mais bem bolada solução possível, tendo em vista determinado contexto. Tem-se a impressão de que o Estado é fato pós-pensamento. Fato pós-teoria. Faço uma teoria e só coloco em prática depois. Na verdade, é o oposto. Todo o discurso sobre validade das normas, vigência, efeito da norma inconstitucional, é teoria pós-fato. Você tem uma prática, você tem de fato um sistema funcionando e depois você começa a teorizar em cima dele. Não é? É claro que o livro nunca diz isso para você. Mas é sempre teoria pós-fato. Sempre. O problema nosso é que os nossos discursos sobre validade de norma inconstitucional são discursos importados. Importados de dois contextos diferentes. Que são teorias pós-fatos, mas pós-fatos diferentes. E que levam a soluções completamente antagônicas. Mais do que diferente, antagônica mesmo. Um é o oposto da outra. E tudo diz respeito, no final das contas, àquilo que garantiria a supremacia da Constituição sobre todas as outras normas. A Constituição impera no ordenamento jurídico. É? Como? Para que, de fato, a Constituição possa imperar, é preciso que você tenha um sistema que garanta a supremacia. Um sistema que nós aprendemos a chamar de sistema de controle de constitucionalidade, outros chamam de jurisdição constitucional. Um sistema que implica no agir do próprio Poder Judiciário, agir esse que é um legislar negativo. É fazer com que uma norma desapareça do ordenamento jurídico. Norma que teria impertinência de afrontar a Constituição. Numa coisa não há dissonância. É que diz-se de uma norma inconstitucional por dois motivos, duas dissonâncias para com a Constituição. Fala-se de uma inconstitucionalidade material e de uma inconstitucionalidade formal. Uma norma é formalmente inconstitucional quando a sua confecção desobedeceu aquele ritual do processo legislativo previsto na Constituição. O processo legislativo é todo um ritual de como fazer leis. Emenda à Constituição tem que ser votada 2 turnos, 2 casas. Não votou 2 turnos, 2 casas, é inconstitucional. Materialmente, perdão, formalmente inconstitucional. Confundiu os dois no começo. Formalmente. Não obedeceu à formalidade, o rito do processo legislativo. Lei ordinária cujo quórum foi aprovada, mas o quórum estava errado. Contaram errado. Fraudaram o placar. Inconstitucional. Formalmente inconstitucional. Por uma formalidade no processo legislativo. Materialmente inconstitucional. Diz respeito ao conteúdo mesmo. O conteúdo da lei, o que a lei manda, é o contrário do que a Constituição manda. A Constituição diz que não pode haver pena de morte, salvo em caso de guerra. Você faz uma lei prevendo pena de morte. O conteúdo é que não bate. O processo legislativo saiu tudo bem, mas o conteúdo não tem nada a ver. É inconstitucional. Materialmente inconstitucional. Ora, qual o sistema que nós criamos? Já digo, importado de dois contextos. O primeiro deles, e o que tem a tradição mais longa na história do judiciário brasileiro, mais longa, leia-se, da primeira Constituição Republicana em diante, porque é um sistema que ainda existe. É um sistema que nós aprendemos a chamar de difuso de controle. Você entenderá o porquê do difuso. Importamos de quem? Dos Yankees. É, dos asquerosos Yankees. Do Tio Sam. Os Estados Unidos, cara, em 1827, inventaram o sistema de controle deles. Inventaram na marra. Na marra porque não foi inventado por lei, não. Foi inventado por uma decisão judicial. Era um caso tributário nos Estados Unidos. Envolvia dois estados e uma empresa. É um caso que... Sabe que Estados Unidos, você fala... A história do direito é a história de casos. É o caso Marbury versus Madison, em 1827. O presidente da Suprema Corte Americana, um cara chamado John Marshall, dizem que era gay. Mas que não vem ao caso. O problema era o seguinte, John Marshall dá um voto dizendo o seguinte, olha, tem uma lei tributária, mas que viola uma norma da Constituição. Ele diz, a norma que viola a Constituição é norma que viola o seu próprio fundamento de validade. O que ele quer dizer com fundamento de validade? É que se todos devem obediência à Constituição, tudo aquilo que está em desacordo com a Constituição, em sendo norma, e sendo um comando, veja, não é possível um comando inferior à Constituição contrário a um comando superior que é a própria Constituição. A condição para que qualquer norma intraconstitucional valha é estar de acordo com a Constituição, não contrariá-la. Norma contrária à Constituição é norma nula, inexistente. Se a norma é inexistente, ninguém está obrigado a obedecer tal norma. Ninguém está obrigado. Nem o juiz. Oi? Ele ainda tem que ser declarado constitucional. Não tem que ser declarado. É isso que ele diz. Nem precisa ser declarado. É a lógica do controle difuso. Declaração por concentrado. Olha só. Porque se é inexistente, a regra é que o juiz decide aplicando a lei. A regra é que o serviço público funciona de acordo com a lei. Mas ora bola, se a lei é inconstitucional, o inconstitucional é nulo, e o nulo é igual ao inexistente, então, se é nem inconstitucional, nem o juiz é obrigado a aplicá-la na sentença, e nem você, administrador público, é obrigado a obedecer, porque ela não existe. Porque ela é nula, porque ela é inconstitucional. A grande afirmação é, norma inconstitucional é nula, e por isso não gera efeito nenhum. Trazendo para o sistema judiciário, é o mesmo que dizer que um juiz pode deixar de aplicar uma norma a um caso concreto por entendê-la inconstitucional. Dizer que é inconstitucional mesmo dizer que é nula. Por isso, eu que, via de regra, sou obrigado a decidir por lei, essa lei eu não sou obrigado, porque ela não existe. Ela é nula, é inconstitucional. Vale para ele, vale para o administrador. Se você considera a norma inconstitucional nula, ninguém pode ser cumprido, responsabilizado, penalizado na administração pública por deixar de aplicar uma norma entendida como inconstitucional. Beleza, esse é um dos modelos. Em 1900, 1965. Ditadura está comendo solta, começou em 64. Temos um ano de ditadura militar. Faz-se a última emenda à Constituição de 1946. Constituição tida como a da redemocratização do Brasil. Redemocratização que é a Constituição feita logo depois do fim da era Vargas, da ditadura Vargas, da ditadura do Estado Novo. A última emenda à Constituição chamaram à época de reforma do judiciário. Igualzinho à emenda 45, que se deu há pouco tempo. Na época, o papo era o seguinte: o judiciário é muito lento. Por que lento? Dentre outros motivos, por conta do nosso sistema de controle. Porque hoje uma norma inconstitucional precisa ser obedecida. Mas na prática, o que acontece? Vem a norma inconstitucional. Todo mundo cumpre. Todo mundo aplica. Eu, cidadão, se quero me proteger da norma inconstitucional, eu tenho que procurar um advogado. Se esse advogado entrar com a ação, para o juiz dizer, realmente a norma inconstitucional, é sacanagem aplicar essa norma para esse cara. E com isso, por causa de uma norma inconstitucional, gera um zilhão de ações. Um zilhão de juízes decidindo cada mesma coisa. É muito mais fácil a gente criar um sistema em que um único tribunal julgue essa inconstitucionalidade. E assim impede que resolve o problema de ter tanto juiz julgando a mesma coisa, isso esvaziará o judiciário, ele ficará ágil e todos os problemas serão solucionados. Por isso que o judiciário hoje é rápido como você o conhece. Porque essa emenda prometeu isso em 1965. Qual foi o modelo que adotaram? Chamado controle concentrado. Porque ao invés de qualquer juiz poder interpretar a Constituição dizendo que uma norma é constitucional ou não, apenas um tribunal poderia fazê-lo. Em tese é esse o controle concentrado. Quem inventou foi um cara chamado Kelsen, Hans Kelsen. E o modelo foi aplicado pela primeira vez na Constituição da Áustria. Por que Kelsen bolou esse troço? Porque ele diz o seguinte: você interpreta uma norma do direito de acordo com a norma que é superior. Porque norma nenhuma tem sentido em si mesmo, o sentido é atribuído pelo intérprete. O intérprete, quando atribui sentido, atribui olhando para cima. Você sempre interpreta olhando para cima. Você interpreta a norma olhando para a Constituição. Não olhando para baixo. É para cima, sempre. O problema é que a boa interpretação técnica é aquela que você interpreta o contrato de acordo com a lei, o parágrafo da lei de acordo com o artigo de acordo com o capítulo de acordo com o título de acordo com a parte da lei de acordo com a Constituição, enfim, sempre olhando para cima, numa hierarquia. O problema é quando você vai interpretar a Constituição. Porque se você olhar para cima, você só vê o teto, não tem nada. A Constituição é o topo do sistema de hierarquia de normas. Em sendo o topo do sistema, toda a interpretação da Constituição é necessariamente um ato político. O tal do Kelsen achava que esse sistema americano em que qualquer juiz pode dizer se é inconstitucional ou não, qualquer juiz pode interpretar a Constituição à zona. Porque se qualquer juiz pode interpretar a Constituição, veja, a interpretação é a própria criação do direito. É dar um poder político muito grande para o juiz, dizia ele. Para evitar isso, é preciso que haja um único órgão, que é uma corte política, não é jurídica, um tribunal político, com pessoas politicamente escolhidas para terem justamente o poder dessa decisão política fundamental, que é interpretar a própria Constituição. E a interpretação deles passa a ser o norte para ser aplicado por todos os juízes em todo o sistema, daí para baixo. Ele cria a ideia de corte constitucional. Ele cria esse negócio de Suprema Corte. O Brasil dá esse poder ao Supremo, em 1965. Mas não acaba com o sistema difuso. O sistema concentrado dirá, a norma inconstitucional, ela não é nula. Ela é anulável. Por que anulável? Porque ela tem vigência, ela gera efeitos. Até o dia em que aquele único juiz, ou único grupo de juízes, que tem a competência política de interpretar a Constituição, diga que a determinada norma é inconstitucional. Só um tribunal pode. Enquanto ele não faz, você aplica. Não cabe a você dizer se é constitucional ou se é inconstitucional. Esse é o sistema concentrado. É preciso que um tribunal declare. Enquanto ele não declarar, você está obrigado a obedecer. Obrigado. Olha a zona. Ela pode ser uma pessoa que está brincando, mas aí alguém vai para o seu intervalo que ela vai evolucionar. Ela está na luta, isso não é a zona. Olha a zona, como é que vai ficar isso. Olha. Se você está enrolado, saiba que isso pode piorar muito mais. Então vamos por partes, como diria Jack Stripador. Vamos por partes. Primeiro dado, dois sistemas, difuso e concentrado. Difuso, qualquer juiz pode declarar. Por quê? Porque ela é nula. Concentrado, só um declara. Por quê? Porque ela é anulável. Ela vale até o dia em que o competente abre a boca para dizer alguma coisa. Esses são os dois modelos. Beleza? Importamos os dois. Os dois estão funcionando juntos. Um detalhe sobre o difuso. Qual é a lei que diz que qualquer juiz pode? Nenhuma. Nenhuma. Mas funciona. Todo livro de doutrina diz que pode. É igual ao sul-americano. Tem nenhuma lei que diga que o juiz pode fazer isso. Mas fazem. É uma espécie de cultura do judiciário, mas que é regra. É regra. E você já tem até artigo da Constituição que não fala no controle difuso, mas pressupõe que ele exista. É como parecer... É o caso do 5210. Pressupõe que ele exista. Oi? Vou explicar. Calma. Ó. Criei o concentrado. Quando eu importei os dois e junto com eles importo as teorias, eu tenho uma teoria que diz que a lei é nula e outra que diz que é anulável. E essa discussão começa. Puta, é nulo ou é anulável? Essa discussão começa em 1965. Mas não é uma discussão que gere muito problema para a vida das pessoas. Porque o controle concentrado feito a partir de 1965 é feito a partir de uma única ação, chamada ação direta de inconstitucionalidade. Ação que é movida junto ao Supremo Tribunal Federal. E que só um babaca podia mover a ação. É o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República, antes de 88, é um cara nomeado pelo Presidente da República e que não tem a garantia da inamovibilidade, irredutibilidade de vencimento e nem vitaliciedade. O Ministério Público era um órgão fraco antes de 88. Virou esse troço poderoso, empregão, depois de 88. Antes disso, amigo, ninguém queria ser promotor. O salário era uma bosta, era horroroso, era uma funçãozinha de quinta. Depois de 88 é que o negócio muda, meu amigo. Aí os caras estão... Né? Promotor, já aí. Ora, então, cara, você é um cara que não tem nenhuma garantia, nomeado pelo presidente. Quem legisla? O presidente. Porque você está numa ditadura. O presidente sozinho muda a Constituição por ato institucional e muda a lei que quiser por decreto-lei. Mover o Madim seria mover o Madim contra decreto-lei ou contra a Constituição, contra o seu chefe, que pode te mandar embora a hora que bem entender. Ninguém em sã consciência vai usar esse troço. Então, inventa-se, mas ele não é usado. Quando é usado é ridículo, é jogo de carta marcada. Não tem grandes conflitos envolvendo controle de constitucionalidade no Brasil. A coisa começa a pegar fogo de 88 para cá. Então, as discussões todas que envolvem controle, nós construímos de 88 para que até o nosso sistema é muito novo, no final das contas. É pouco tempo. E você vai teorizando, tentando resolver o problema, na medida em que o problema vai aparecendo. É para tentar solucionar caso concreto, no final das contas. Você faz uma teoria casuística sobre controle de constitucionalidade. A primeira pergunta fundamental, a primeira discussão era essa. É nula ou é anulável? Porque isso diz respeito aos efeitos da decisão. Aos efeitos. Quando você exerce o controle difuso, como é que ele funciona? Você tem uma ação qualquer. Qualquer ação, qualquer processo. Família, mandado de segurança, qualquer desgraça. Em que tem uma norma que poderia ser usada como critério para definir o caso, para decidir a questão, e que você acha que é inconstitucional. Você, convenhamos, seu advogado, alega isso. O juiz diz, deixo de aplicar porque é inconstitucional. Os efeitos dessa decisão valem para você, para outra parte no processo, e valem declarando a norma nula. Não gera efeito. a consequência de, num processo, deixar de aplicar uma norma, porque é inconstitucional, é efeito de norma nula. Anula-se tudo. Anula-se tudo. O nosso sistema recursal, ele é muito esquisito. Recurso, para a gente hoje, as pessoas veem como uma espécie de segunda chance para quem ficou putinho porque perdeu o processo. Perdeu, ah não, não quero, quero mais uma, mais uma, mais uma. Não. Recurso foi inventado não é para garantir direito nenhum para ninguém. Recurso foi inventado como um sistema de organização do próprio Estado. É muito mais um direito do Poder Judiciário do que um direito do cidadão que procura o Poder Judiciário. Como assim? A lei é uma só para a federação toda. A lei é federal. Mas os tribunais que interpretam não são, são estaduais. Ou regionais, no caso da Justiça Federal. Qual é o problema? Já que eu tenho órgãos estaduais interpretando a lei que é federal, há uma tendência muito grande a cada estado interpretar a lei de um jeito. Para evitar que cada estado interprete a lei de um jeito, eu crio o recurso para permitir que essas dissidências de interpretação possam parar num único lugar que vai unificar a jurisprudência. A função dos tribunais, a função do recurso, a razão de ser do recurso é unificar a jurisprudência. O Brasil tinha um grande tribunal de unificação de jurisprudência desde o Brasil, do início da República, que era o STJ, Superior... Não, é outro nome. Superior Tribunal Federal. É a mistura dos dois. Isso em 1827. Esse aqui é o nome. Depois de um tempo você cria um tribunal intermediário. É uma coisa engraçada. Nosso judiciário, a estrutura dele é toda imitada dos americanos. O modelo dos americanos é juízes e um tribunal para unificar a jurisprudência. Aí os Estados Unidos viraram federação. O que significa federação? Quando os Estados Unidos se tornam independentes da Inglaterra, eles não viram um país, viram vários países. Vários países com um sistema judiciário que tem duas instâncias. Por que instância? Instar é provocar. Dois momentos, dois órgãos, dois lugares que você provoca o judiciário. Um é o juiz. O segundo é um tribunal só para unificar a jurisprudência e pronto. Está aí o judiciário todo. Mas quando eu virei uma federação, ou seja, vários países se unem num só, disseram o seguinte: parte do seu poder de Estado, de nação, de país, você mantém. Outra parte você vai abrir mão para criar um novo país chamado União, a união de nós todos. Quando fizeram isso, criaram leis federais, além das estaduais que já existiam, criam a competência federal, além da competência estadual que já existe, e tem que criar um tribunal federal para unificar as leis federais. Aí você criou o terceiro estágio, um, dois, o três. Os tribunais nos Estados Unidos, esse que funciona como se fosse o Tribunal de Justiça nosso, chamam de Suprema Corte dos Estados. Você tem uma Suprema Corte em cada estado e tem a Suprema Corte dos Estados Unidos. A Suprema Corte, as decisões dela têm o chamado efeito vinculante, todas elas. Toda decisão vale como lei para o judiciário. Tanto é que eles falam num judicial law, um direito judiciário, um direito criado pelo Poder Judiciário. A Suprema Corte também. O problema é que eles disseram, tem casos que não interessa a gente julgar com efeito vinculante. Não interessa legislar. Sem falar nos casos que se repetem. Eu julguei legislando, mas os processos continuam, e as pessoas continuam violando a lei, as pessoas continuam chegando aqui. É o seguinte, vamos afogar o processo, vamos criar um tribunal intermediário só para julgar recurso. E a gente fica como Suprema Corte só criando o judicial law. E aí criaram um tribunal federal intermediário. O Brasil fez a mesma coisa. Criou o TFR, Tribunal Federal de Recursos. Em 88, o Tribunal Federal de Recursos mudou de nome. Virou STJ. Então, o STJ é o tribunal para ser instância de recurso. Quando criaram ele, disseram, a gente pode acabar com a competência recursal do STF. É porque antes de existir o Tribunal Federal de Recursos, antes de existir o STJ, quem tinha essa competência de unificar a jurisprudência é o STF. Então, o STF tem uma competência recursal grande. O recurso, a forma do recurso para qualquer discussão besta chegar no Supremo, a gente chama de recurso extraordinário. Extraordinário dá a entender de que é muito raro, é extraordinário. Meu amigo, é comum para burro o recurso extraordinário. basta ter alguma questão constitucional discutível, já que a nossa Constituição trata de tema que não acaba mais, então a chance de ter alguma coisa constitucional no meio daquela salada é imensa. É imensa. Então a quantidade de recurso que vai parar lá é muito grande. Mas ao mesmo tempo ele tem aquelas ações do chamado controle concentrado. O controle concentrado não chega lá por recurso. Chega por ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF. E agora, depois da emenda 45, nós criamos também uma espécie de reclamação, que é possibilidade até do próprio STF avocar, dizer, ó, esse caso aqui eu julgo, porque você desrespeitou uma súmula vinculante. Diga-se de passagem, essa semana foram publicadas as primeiras 3 súmulas vinculantes da história do STF. Não é um momento legal. Não interessa a ninguém também isso. É, enfim. Olha que zona. Não durma! Aí os caras, ao mesmo tempo, eles têm uma função de controle difuso e concentrado. Os mesmos juízes, no mesmo tribunal, o mesmo STF. O Kelsen, quando criou na Áustria o tribunal, ele julgava a Constituição e mais nada. Ele não tinha competência recursal, porque ele pensou num sistema só. Os americanos também. O problema é o Brasil juntar os dois. Aí o mesmo tribunal julga recurso e julga também ação direta. Já que 11 em cada 10 constitucionalistas, seguindo como se dogma fosse toda a doutrina americana sobre controle difuso, diziam, um juiz, quando num processo declara inconstitucional uma norma, o efeito é o mesmo da norma inexistente, é nulo. Tem um nome esquisito. Efeito ex tunc. Ex tunc, porque pensa assim, ter tudo, o outro é ex nunc. Ter tudo é porque anula tudo. Ex tunc. É a melhor forma de decorar essa bosta. Alguns dizem, desde então. Vai lá atrás. Mas pensa no ter de tudo, que fica muito mais fácil. Tudo. Anula a porcaria toda. É, já no concentrado, com a mesma dogmaticidade, os nossos constitucionalistas disseram, é anulável e, portanto... Aí, olha a zona. Você é ministro supremo. Aparece um caso na sua frente que envolve uma lei. Só que isso vem num recurso. Num processo que começou lá em Pindamonhangaba da Serra, virando à esquerda, e foi do juiz para o Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça para o STJ, do STJ parou na sua mesa. E aí você diz, é inconstitucional. Vai retroagir. Outro cara entra com uma ação direta de inconstitucionalidade, para a mesma lei, a mesmíssima lei. Sua interpretação é a mesma. Só que na ADIM, os efeitos via de regra, pela teoria, seriam da sentença para frente. Até lá os atos praticados são mantidos. Na teoria. Como que na prática foi feito? Bom, em 88 eu dou poderes ao Ministério Público, amplio o número de ações do controle direto, ao invés de ação direta só, eu tenho arguição de cumprimento da sentença fundamental, ação declaratória, aumento o número de ações, aumento o número de pessoas que podem propor a ação, o negócio passa a funcionar para valer. Eu não tenho lei em 88 que regulamente o processo da ação direta. Não tem lei. Qual é a norma que regulamenta então o processo? O regimento interno do STF, que os próprios ministros fazem. Então os próprios ministros é que legislaram sobre isso. Isso é a mesma coisa que dizer, você que julga, julga do jeito que quiser e faz o que quiser. Como que eles fizeram? É o seguinte, a cada sentença, na prática, eles diziam se essa declaração de inconstitucionalidade na ação direta, no controle concentrado, qual é o efeito? Se anula ou se não anula? Se anula a partir de quando? Ou... Enfim, eles é que dizem. Eles é que dizem. Nós tivemos uma lei. 63-68, não. Nossa, esqueci o número da lei agora. Enfim, 98 é que vem a lei que regulamenta o processo da ação direta de constitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade, dos dois. O que ela diz? Para tentar resolver a polêmica. É igualzinho da medida provisória, se prepare. A lei inconstitucional é nula. Maravilha. Nula, aí você respira fundo. Acabou o problema. É nula. Está resolvido por mano militar, uma decisão formal, por uma lei. É, aí você continua a ler o diabo da lei. É nula. Porém, o STF pode manter os atos praticados durante a vigência da lei. Pô, mas não era nula? Como é que a lei nula teve vigência? Durante a vigência da lei. Ele é que escolhe na sentença. É porque quando virou lei, eles simplesmente pegaram o que o Supremo já fazia e só transformaram em lei, publicado em Diário Oficial. Só mudou isso. Mesma coisa. Mesma coisa. Então, se a ação, se a decisão do Supremo ou de qualquer juiz é num recurso ou num processo singular qualquer, no chamado controle difuso de constitucionalidade, não pode ter feito ex nunc da sentença para sempre. É sempre tudo, tem que anular tudo. Não tem escolha, nem o Supremo tem escolha. Se for controle concentrado, aí o Supremo faz o que quiser. Ele é que escolhe. Detalhe, a lei não impõe limite à escolha. O Supremo pode dizer, essa decisão vale da sentença em diante, vale da publicação em Diário Oficial em diante, vale do dia 13 de novembro em diante, vale do dia do aniversário da minha cachorra em diante, vale do dia em que chover canivete em diante. Ele pode criar o critério que ele quiser. Retroagindo, não retroagindo, tanto faz, pouco importa. Ele tem plena liberdade. É um poder político filha da mãe que o Supremo tem. Sim. Poder enorme, enorme. Ele é que decide. Declarou inconstitucional? Pergunta. Como é a sentença? O que a sentença diz? Porque a sentença pode determinar qualquer coisa. Se a sentença não determinar nada, o silêncio da sentença quanto aos efeitos, entende-se que os atos praticados são válidos. Está tudo valendo. Para a administração pública, o que significa? Você é agente público. Vem uma lei, a lei inconstitucional. Você pode descumprir uma lei que é inconstitucional? Não. Porque olha que zona. Por que que a lei disse que a lei é nula? Se no final ela faz de tudo para ser anulada. Que se não dissesse que era nula, matava o controle difuso. E quer se manter a tradição de qualquer juiz poder dizer que é uma norma inconstitucional e deixar de aplicar no caso concreto. É um poder muito grande para o judiciário como um todo, não só para o STF. Quer manter. Então é nula. Mas, ao mesmo tempo, eu não aplico a mesma regra para o Estado-administração. Eu não aplico a mesma regra para o Poder Executivo. Para o Poder Executivo vale o sistema de Kelsen. Você não tem competência para interpretar a norma, só quem tem o Supremo. Enquanto ele não faz, vale a presunção de validade da norma, a presunção de constitucionalidade da norma. Você é obrigado a pressupô-la válida constitucionalmente. O mesmo critério é repetido por alguns em relação não só às normas constitucionais, mas a toda e qualquer norma da administração pública, o que gera muitos conflitos pontuais. Porque quando eu digo presunção de validade de toda e qualquer norma, isso quer dizer que o seu chefe cria uma, deixa eu ver, uma norminha qualquer, uma instrução normativa besta qualquer. Essa instrução normativa é idiota, é flagrantemente nula. Uma instrução normativa que determina você a espancar a primeira pessoa que apareça portando bolsa cor-de-rosa. Algo absurdo. A presunção de validade no que diz respeito aos doutrinadores. Presunção. Isso quer dizer que se você desobedece, você pode responder por isso. Quem pode dizer se é nulo ou não? ou o órgão de controle ou o Supremo. Para você, Estado, vale a regrinha. Isso na prática, e isso é importante porque... Exatamente. O que isso acaba gerando? Uma inversão. Inversão do quê? Do sistema de hierarquia. Porque o Papa, né, tem a Constituição e depois a lei e vai descendo. Mas na prática, se você faz a presunção de validade, a presunção de validade é para todas. A presunção de validade faz com que a norma imediatamente mais obedecível e mais forte seja a menor delas. A menor delas. Se tem a Constituição que está lá longe de você e diz que, enfim, diz A, e tem a norma do seu órgão, do seu chefe, do seu gabinete que diz B, vale B. Vale B. Você está sujeito a responder por isso. É claro que na defesa você pode alegar a nulidade dela, você pode, mas a rigor você tem um dever de obediência, que não lhe compete a interpretação. Você não pode escusar-se de obedecê-lo. Não é estranho? Não é estranho? O único cara que pertence ao Estado, mas que pode deixar de obedecer uma norma por ser inconstitucional, é o juiz. Porque juiz não é servidor público. Juiz é membro de poder. A diferença do servidor público para o membro de poder é que o membro de poder é o que exerce uma das funções do Estado. É quem de fato executa. Quando eu digo de fato executa, quer dizer mandar executar. Não se iluda. É, o que de fato legisla. O que de fato julga. Servidor público é aquele que dá apoio a quem executa a função de Estado, função de julgar, função de legislar, ou função de executar, que é, enfim, mandar você fazer tudo, resumindo isso. E você não pode se opor. Na França, cara, é no duro como se fosse no meio militar, entre o que o coronel diz e o que o sargento diz para o soldado, vale o que o sargento diz. No duro é isso. É isso. É essa inversão. O direito administrativo francês, e os franceses são os pais do direito administrativo, o código permite que o servidor público desobedeça uma norma se ela contrariar ou disposição normativa superior ou princípio geral do direito. Ele pode se recusar a obedecer a norma. Me recuso. No direito administrativo francês é regra geral. Essa regra geral nunca chegou aqui no Brasil. Nunca chegou. O nosso sistema é mais despótico, no final das contas, para com o servidor público. O judiciário, então? Porque o judiciário é o órgão de controle. Quem controla a administração do próprio? Ele. Ele. Já viu alguma coisa acontecer assim? Já vi que tem pessoas. Existe é na medida em que você acredita nele, lembra? É a mesma coisa. O problema é quem acredita e do jeito que acredita e do jeito que ele faz concretizar. Mais importante do que a lei e o que o livro de doutrina diz da lei é entender a máquina que interpreta a lei. Eu tenho um grupo de pesquisa na UFES em que o nosso objeto não é lei nem doutrina, o nosso objeto é o judiciário, porque é isso que importa. É o que o judiciário diz que a lei é, qual é o critério, qual é o esquema, quando há esquema. É isso que é o ponto X da questão. Porque esse é o direito de fato. O direito de fato. O direito do livro é do livro. Você não encontra muitas vezes fora do livro. Eu quero saber na prática o que, que rola. É por isso que discutir as relações de poder é tão importante. Porque elas têm a nos dizer muito mais sobre a produção do direito nos tribunais do que qualquer lei de doutrina, do que qualquer hierarquia formal de norma. Formalmente a hierarquia é uma furada, só está no livro, na prática não está. Na prática o que vale é a inversão. A mais próxima de você é de você se desobedecer, se ferra. Se ferra. Outra coisa que a gente tem tentado medir é porque você tem um problema para gerar método também para medir essas coisas. Mas o que a gente tem tentado medir é da eficácia do discurso escrito versus a eficácia do discurso oral. Eu não estou falando do cara que tem amizade com o juiz e com o desembargador. Eu estou falando do cara que não conhece o juiz e o desembargador entre o que faz um pedido por escrito e o cara que o mesmo pedido faz para ele. Ó, o caso é esse, assim, assim, assim, assado. É porque a impressão que se tem é de que você chegar lá e falar com o cara, funciona. Não é só para ser mais rápido, é para ser eficaz. No papel ele recusaria. O problema de você medir, para medir, é porque não dá para pegar o mesmo caso. Não dá para pegar, a não ser que você consiga encontrar vários ao ponto de criar uma amostragem e com mais de um juiz, em mais de uma área do direito, isso implica um trabalho de garimpo, de processo em andamento muito grande. Exatamente o caso que você citou, do cara que chega e é negado, e depois o cara conversa, e na conversa reveste a decisão no próprio juiz. O que são muito poucos. Porque o juiz, ainda que se sinta tentado, olhando olho no olho, a voltar atrás, ele não volta, porque não quer dar o braço a torcer. Então é muito difícil, é muito raro. Isso poderia causar um vício na nossa amostragem. Agora, outra forma seria você comparar o mesmo tema em processos diferentes. Eu faço um pedido, o advogado B faz o mesmo pedido. Só que eu, ao invés de botar só a petição por escrito, eu boto a petição por escrito e converso com ele. O meu caso, que é idêntico ao outro, o juiz defere e o outro não. Agora, para isso, a gente tem que acompanhar dois processos e saber se o advogado vai conversar com o cara e ter a certeza de que o outro não vai falar. Como é que você acompanha o advogado? 24 horas para saber se ele conversou ou não. É porque... A petição igual, inclusive, a decisão dele, igual, só muda para o segundo. Para um se refere, para outro se refere. A nossa hipótese é o seguinte: o critério é subjetivo? É subjetivo, mas não é aleatório. Subjetividade não é a mesma coisa que aleatoriedade. Subjetividade quer dizer que o critério que existe, que faz com que não seja aleatório, não é claro. O que a gente quer entender é o critério. Porque dizer, por escrito indefere, falando defere, é um critério, não é aleatório, é regra. Só que é subjetivo, por quê? Porque as pessoas não sabem. Só por isso você diz que é obscuro. Entendeu? O que a gente tenta é pegar casos desse e trazer essa subjetividade, provar que ela não é aleatória, que ela tem uma ordem. Mas a ordem das coisas implica muito mais você conhecer como o grupo funciona, o sistema funciona, a relação entre as pessoas funciona, essa eficácia do discurso funciona, do que entender lei, discurso de jurista. Isso aí é... Isso é balela. Oi? STF. Se for matéria constitucional. E do STF? Para ele mesmo. Recurso do STF, ele mesmo julga. Do STF. E do STF? São recursos que existem para ele mesmo. Não, embaixo. No STJ você pede extraordinário e vai para lá. Ou em Tribunal de Justiça para o STF. Tem dois caminhos aí. Oi? Aqui é um juízo primeiro. Mas ainda quem defira, ainda tem como você conseguir. Porque ele indefere. Aí você entra com uma espécie de recurso da decisão que indeferiu. Nosso sistema recursal é muito grande, muito amplo. Tem recurso que não acaba mais. Aí você entra com recurso da decisão que indeferiu. Aí julga que o cara indeferiu mal, ele tinha que permitir. Aí ele permite, aí você vai julgar o recurso. E assim vai, quer dizer. Tem casos assim que... Tem uma hora que acaba mesmo, entendeu? Não, não vai desligar. Tem hora que acaba mesmo. Na época da reforma do judiciário, tinha uma comissão montada pelo governo, pelo poder executivo mesmo. O juiz de São Paulo, aquele Maiorevich, esqueci como é que se pronuncia o sobrenome dele, mas era até o presidente disso. Fizeram um levantamento hipotético para saber, num caso cretino, uma ação que cobra um cheque sem fundo na justiça. Caso cretino. Quantos recursos poderiam haver, em hipótese, num caso desse? Então começaram a simular. Chegaram à marca incrível de 137 recursos diferentes. Porque inclui-se nesse conceito de recurso não só aquele pedido para julgar de novo que foi julgado, mas recurso, inclusive, das tais decisões que são interlocutórias. Não é uma decisão que fala do caso, do objeto assim, mas uma decisão no meio do processo. Quero juntar o documento, a indefira juntada. Recorre da decisão que diz que você não pode juntar documento, é um recurso. Pode chegar a 137. Absurdo. E cada isso você enrola, porque enquanto não resolver todos os cento e tantos processos, você fica separado. Fica separado. É muito fácil enrolar processo. Muito fácil. Muito fácil. E é por isso que o judiciário, que tem um sistema recursal enrolado, que consegue atrasar tudo, ainda que o direito seja óbvio e ululante para todo mundo, não tem nenhuma questão de prova para ser discutida, nenhuma grande discussão jurídica. É evidente o direito. Você consegue fazer uma enrolação nele, sem o menor sentido, que só prejudica quem está errado, no final das contas. Quem sabe que no final aquele direito óbvio, ele vai perder, vai ter que pagar alguma coisa. Ele consegue enrolar aí por décadas. Por décadas. Até a discussão perdeu o sentido. Não é engraçado? E por que se o sistema é assim, prejudica quem está errado, por que se mantém no Brasil? Quem é o que mais viola a Constituição no Brasil? Estado. É o Estado. Olha a Justiça Federal, que está abarrotada. Por que a Justiça Federal é abarrotada? Quem é a parte passiva em processo da Justiça Federal? É a União, ou a autarquia federal, ou fundação federal, enfim. Alguma coisa ligada à União. É ele. Tipo Sarney. Sarney faz o plano Sarney. Deu errado. Aquele congelamento. Manteve o plano além do que os economistas diziam que era para manter. Deu merda na economia, mas foi o suficiente para eleger governadores do PMDB no Brasil inteiro. Só perdeu em um estado. No Brasil inteiro. Acaba a eleição, acaba o plano. Aí ficou evidente que o plano segurou artificialmente só para eleger governador. E quando deu essa quizumba toda, a popularidade do presidente caiu. Atos de violência em Brasília. Eu estava lá assistindo essa. Fizeram uma baita manifestação na Praça dos Poderes, a população vai para cima do Ministério da Fazenda, começa a queimar tudo, queimar a bandeira, tacar vidro, pedra no prédio. Meu amigo, a cena foi linda. Tanques do Exército indo pelas laterais ali da Praça dos Três Poderes, cercando a sede dos Três Poderes, Palácio do Planalto, o Congresso e o STF, helicóptero da Força Aérea voando baixo, rasante, com porta aberta do lado e metralhadora .50 para fora, uma fila de urutu, dizendo, se vier eu mando bala, e a tropa de choque, PM. Chega a tropa de choque, porrada em todo mundo. Gás lacrimogênio, cachorro e tal. Empurrando todo mundo para a rodoviária. O problema é que na rodoviária tinha um monte de carro da PM e da Polícia Civil. Quando o pessoal chegou lá e encontrou aquilo, cenas de barbárie e vandalismo jamais vistas no Distrito Federal. Começaram a virar os carros da polícia e tacar fogo. Não satisfeitos, saquearam a rodoviária e tacaram fogo nas lojas. Não satisfeitos, botaram fogo no prédio do antigo BNH, né, extinta X. Saquearam dois shopping centers, o Conjunto Nacional e o CONIC, setor de Versões Sul. Várias lojas saqueadas. Foi um caos. Foi um caos. Quando Sarney viu isso, ele pensou, o negócio está mal, eu preciso de apoio de milico. Como ganhar apoio dos militares? Como você ganha apoio de qualquer um? Dinheiro. Vamos dar aumento para os militares. Mas a Constituição na época dizia, aumento para servidor público, tem que dar para civil e militar na mesma data, na mesma porcentagem. Era uma paridade que existia. Acabamos com isso na emenda 19. Mas existia na época. Sarney tinha grana em caixa para dar aumento para milico, mas não tinha para dar aumento para civil. O que ele fez? Dane-se a Constituição. Deu aumento de 28,5% para todos os funcionários, para todos os militares federais. Quando ele fez isso, automaticamente ele gerou o direito de cada servidor público civil federal do Brasil ter direito a 28,5% de aumento. O problema é que você tem um direito, é óbvio, ululante. Não tem nenhuma grande questão de interpretação constitucional. Mas se você quiser o seu aumento, você vai ter que brigar na justiça. Aí cada umzinho vai ter que entrar, procurar o seu advogado, ou advogado do sindicato, e mover uma ação na justiça, e que a União vai recorrer até a morte. Porque Sarney disse, deve, é claro que deve. Eu vou perder, eu, União, vou? É claro que eu vou. Mas, meu amigo, até isso acontecer, o cara que vai ter que pagar esse troço não sou eu. Meu mandato já vai ter acabado, é problema para outro, para daqui a 4 anos, ele que se dane. Esse cara que eu nem sei quem vai ser. O meu problema eu resolvo é agora e aqui. O Estado brasileiro todo funciona assim, os três entes federativos, União, Estado e Município. Eu prefiro que faça em constitucional, mas dane, esse negócio é resolver o problema agora, depois é outro. Ele que se dane. Só maravilha para o Estado. Para o Estado irresponsável. Irresponsável. Porque as pessoas legislam pensando nos mandatos. Não legisla pensando no Estado. No Estado. Legisla de forma irresponsável. Governa de forma irresponsável. É para manter um sistema em que você possa governar de forma irresponsável. E se você cobrasse direito a ferro e fogo nesse país, ferrou. Você não pode ser irresponsável no governo. É por isso que você não consegue fazer uma reforma decente do sistema processual. Você não acha que é óbvio que é idiota o sistema recursal? Que 15 em cada 5 juristas percebem que é idiota o sistema recursal? Até processualista, que é o cara que ama recurso, não percebe que é idiota? Qualquer um vê que está errado. Qualquer um vê que... Mas é que, meu amigo, quem está em cima da cocada preta não quer, entendeu? Para ele não. Isso aqui vai mudar quando a gente der sorte. Eu acho que é a mesma barbárie. Fora a sorte, eu não vejo nada aqui. Acho que é uma barbárie que você já estou comprando todo mundo. Pode ser que as pessoas vão ter muito prédio de acesso no Brasil. A barbárie vai voltar no fundo. Olha, fora o acaso, eu não vejo mais nada que possa afirmar uma visão mais otimista. Só o acaso, porque sempre tem um acaso, né? Tem só uma coisa que acontece e pode sair lá. Sorte, enfim. É como dizer Maquiavel, é a fortuna, a deusa fortuna. A deusa fortuna, que é uma mulher caprichosa, como toda mulher, que vira a roda do destino, e aqueles que hoje estão no topo vão para o fundo, e os que estão no fundo vão para cima. Mas como mulher inconstante, ela tem os pés em nuvens. Nuvens, porque sequer o solo que pisa é constante. Tudo é aleatório, tudo é acaso, tudo é surpresa com a fortuna. A vida dos homens na política é governada em parte pela fortuna, em parte pela nossa virtude. Mas nós somos muito pouco virtuosos na política. Quanto menos virtude, mais dependemos da fortuna ou do acaso. Isso é Maquiavel. Isso é Maquiavel. Não é legal? Um último detalhe, antes que você... Eu consigo fazer isso em 9 minutos. Eu consigo, eu juro que eu consigo. Toda norma tem... algumas normas, melhor dizendo, possuem como condição de sua eficácia a existência de uma outra norma a ela inferior e que a regulamente. Norma tal que, em inexistindo, torna inaplicável a própria lei. Oi? Ah, sim. Para que vocês possam fugir. Torna inaplicável a própria lei. É o caso de decretos, por exemplo. A Constituição diz que decreto faz parte do processo legislativo. Mas, na verdade, decreto é ato típico da administração pública. Típico de chefe de poder. Chefe do executivo. Decreto é norma que torna aplicável lei. Porque determinadas leis, você não pode exigir da administração que cumpra. Porque lhe falta decisão, às vezes, da própria administração, para que torne-a de fato exequível. O problema é que o juízo que diz que é exequível não é juízo de fato. É se de fato aquela norma já possui todos os elementos que a tornem aplicável ou não. É sempre um juízo de fato, sempre avaliação de fato, é sempre casuística. a competência é sempre da administração. São casos que, quando há a omissão da administração em regulamentar a norma, o judiciário entende poder obrigar a administração a fazê-lo. Dá um jeito de fazer, meu amigo. Dá um jeito de solucionar. Não é? Mas é um caso que impede que uma norma seja cumprida, seja obedecida. Falta de ato regulamentar. Ato regulamentar que, boa parte das vezes, cabe é a própria administração pública. A própria administração. Beleza? Como é que pode, né?